não tem o seu plano. Sai de curva à direita agora para o 245, gol 1755. Limite curva à direita na proa 240, limite o curso do localizador, 1755. 245 é a proa que eu posso manter, limite o localizador. Aguarda entrar novamente em contato, junto à falência. Reduza para 220 nós, gol 925, desça para nível 050. Redução 220, descendo para o 050, gol 925. Autorizado R9 no 075. Autorizado o procedimento R9, reporte na final, gol no 075. Faltará no 075. Gol no 755, já livrou as formações, proa 240, passa a nível 50 para o 40. Sim, chegou no 755, mantém a proa limite ou permanece? Limite permanece, 755. Vai ser até no 674. Quando 674, prossiga. Cruzou a setena. Em condições de agilizar o possível, tem um tráfego a 10 milhas para pouso no 10, evitando o pouso simultâneo. Gente, o guardião está agilizando o mar. Sem menor de Mossolo. Passarei os 2231 no São Livrano, na final, aqui da 18. Livrano na Golf, senhor, passarei os 2231. Eu passarei 2231, não consigo a táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, via Alfa, reportará antes da Juliette, passarei 2231. 075, complexo final das 9, torre no noite decimal 6. 86. Tem condições de reduzir para 1-8-0 nós? Temo 1-8-0 no 925. Região 03, livre pouso, pista 1-7, o vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso, 03, reportará no solo. Tente. Torre Salvador, gol 1-0-7-5, está na final do RNAVE, pista 1-0. 1-0-7-5, continue a aproximação para o 1-0, aguardando autorização de pouso. Informa os primeiros 9-0 metros, 90 metros fechados. Tá certo, estou aqui na aproximação, aguardando pista livre, igual 1-0-7-5. Gol 755 para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o 1-4-0, reporte estabilizado. 4-0, reporte estabilizado, gol 755, confirma 1013. Firmo, 1-0-3. Obrigado. Número já chamou o solo? Passaria do 2-2-3-1. Essa via chegada Bonf para 3.000 pés, altímetro 1-0-3. Decevia, Júcio, no 013, gol 1925. Formação X-Ray. Curso localizador, gol 1755. 755, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8 decimal 6. Boa tarde, 8 6. 1075, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 06 nós. Tem livre pouso, 1075. Milhas, rumo oeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés. O equipamento é o Boeing 637 da Gol. Ciente, gol no 925. E os primeiros 90 metros fechados. Gente, apenas os primeiros 90 metros, gol no 755. Guardião 03, livre, backtrack, reporte livrando pista, solo aos 1-3. Alô, Chanel 632, informação X-Ray. Se copiou o solo, repita. Estou aqui, senhor. Como recebe o passarinho? Já fizemos três respostas. Solo recebe o Chanel. O Chanel 6321, clareza 3. Eu informo que eu estou recebendo normalmente o passarinho, porém o senhor não recebe, senhor. Eu acredito que possa haver alguma interferência na sua frequência. Passaredo autorizado via Juliette, remota 1-4. Solo, o Condor 2-2 está no patinho de trapa. O Condor 2-2 não foi tido a mensagem, repita, clareza 2. Pátio militar, pronto para acionamento. São 3835, curso de acionamento, posição 9. Alô, TAN 3835. O TAN 3835, repita. Back acionamento, posição 9. Gente, gate 09, TAN 3835, está autorizado. Pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, TAN 3835. Solo Ocean 6321, por gentileza, na escuta para aprovação Brasília. Chanel 6321, confirme o nível para Brasília. 340. Gente, 340, mantém a escuta aguardando. Gol ou fita a saída. Obrigado. Solo, Salvador, boa tarde. TAN 3217, formação X-Ray para Compins 360. 3. Via chegada Bonf 3013, Whiskey Mike X-Ray. 0, vento 140 graus, 08 nós. 140 com 8000 e pouso, 755. Como oeste, está a 6 milhas. É um Boeing 737. Ciente, já está reduzido para velocidade de aproximação no localizador, gol 1925. Confirme. Fica back Serra, prossiga. Patrulha Salvador, boa tarde, gol 1, 396. 396, ação de identificação. Já chegou a 396. Gol 396, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, gol 396. Está pronto para a descida? Proa de Mari, 396, descida em mais 2,5 milhas. Seixas, reporte pronto para a descida. Voltará para a descida, 396. Quebec Serra, desça para, suba para 3.500 pés, altímetro no 03, mantenha o perfil dos corredores, informo que no Través de Veracruz deveria estar no 1.500 pés. Aqui é o Xereca. 25, chame torre, no noite decimal 6. 2.186, gol 1925. Torre é Salvador, é o gol 1925. Gol 1925, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Ciente, gol 1925, está baixado travado, passando Simbra. Chanel 6321, pronto, cópia. Prossiga. Chanel 6321, está autorizado para Brasília, o número de voo 340, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva direita após decolagem, na saída gole, transição ou fito, transponder 5540 e a frequência do controle 119.35. Alô, Salvador, gol 1935, 35. Rocha 6321, conforme Brasília nível 340, pela Upper Zulu 17, decolando cabeceira 10, curva direita, gole Ofito 5540, controle 1-1935, Rocha 6321. Na 6321, apenas confirmando o transponder 5540. Confere, 5540, Rocha 6321. Na 6321, correto. Ajuste 10-13, chame pronto para o chibeco sonamento. Omará, obrigado, 21. 1075, mantenha a posição, aguardando. Antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 1075. Salvador, TAM 3835 para o táxi. 138, 3 horas e 45, alterna com 15. Alô, gol no 755, livrando sua escuta. Gente, gol no 755, prossiga táxi em frente, Alfa aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 755. Então, 3835, táxi via parte principal, após Juliette, Alfa e Charlie. Ponte para dar 10 na Charlie, vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 10-13, tem um bom voo, boa tarde. 10-13, pátio, Juliette, Alfa e Charlie, o TAM 3835. Seu golfo, prossiga. Te aguardo a autorização, é com o teu golfo. Eco Delta, prossiga. Mike, Eco Delta, aguarde. Salvador Ground, how do you read me? Passaria do 2231. 2231 and 5.5. Roger, sir. Request ATC clearance airfront into Barreiras flight level Yankee Plane 220 with X-ray information. April 114 position. Ok, maintain flight level 220 to Barreiras standby to clearance and number 4 to call. Number 4, passaria 2231. 1396, desça via chegada para. Via chegada Mari para nível 040. Ok, via Mari, autorizado até o 4040, 1396. 075, ingresso Juliette, gate 08. Juliette para o 08, gol no 075. Gol no 755, segue aeronave à sua frente, Juliette, gate 04. Juliette 04, gol no 755. Não consiga modular, retorne nesta. Então tá, vou chamar novamente. Então, o Golfo está autorizado, vou colocar um no meu pé, decolando da 17 com curva esquerda, corredor forte, até 20 milhas. O transponder 0145 e a frequência do controle 119.35, torre 118.62. Solo Salvador, gol 1925. Salvador, 3835. TAM 3835, a linha e decola pista 10, vento no 40 graus, 06 nós. A linha e decola pista 10, TAM 3835. TAM antes da Juliette, 1925. Salvador, Condor 22 para o site. Condor 22, informe PB. 51. 51, autonomia alternativa, Condor 22. É, autonomia 3 horas, assina aqui o São José do Campo. Tá 3567. 229, tá 3567. Como é que isso aí confirme, está reduzindo para quanto? Meia dúzia, tem um bom voo, boa tarde. Livre táxi pro Condor 22? Afirmo, Condor 22, livre táxi, pátio militar e vai manter a posição na Taxiway Hotel. Ah, sim, vai ter a posição na Taxiway. Tá de acordo, o Golfo, livre essa marcha, me táxi. S, Juliette, gate 03. Juliette, gate 3, 1925. Vocês têm condições de incrementar a velocidade? Negativo, ar turbulento, como é que foi? Patrulha, aqui o cadastro, a está descida. Também que você desce separando meio que esse país, ingresso corredor Vera Cruz, reposte Interlagos. Tá. .396, reduza para 2009, segundo 396. 2009, no 396. 8612, o Mike é com o Delta, tomou voo, boa tarde. Mike é com o Delta, livre o canal de metade. 3835, da colada 24, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, Titã 3835. 2110, Mike Croy. Sui Delta após Alpha e próximo ataque Sui Charlie vai chamar a torre 118, decimal 612. Ajuste 1003, tomou voo, boa tarde. Obrigado. 3217, pronto, cópia. Cópia. 3217, está autorizado para Confins, número voo 340, via Peru 58. Decola da pista 1-0, com curva direita após a decolagem. Na saída, Gole, transição Gonza, transponder 5541 e a frequência do controle 1-9, decimal 35. Autorizado Confins 340, 358, decola da 10, curva direita, Gole, Gonza, 5541, transponder, controle 1935. Correto, então 3217, chame pronto, acionamento e pushback, o ajuste 1-0-3. Chamada, obrigado. Passando 3000, na Gole. 3835, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360 na Gole, tá 3835. 2231, clear to Barreiras, a November Bravo Romeu, flight level 220, via upper correction, via Whiskey 42, until Lapa, Lima Alpha Papa, after direct the departure runway 10. After departure, left turn, and Momo departure, and VATAP transition. And Squawk 5511, and the control departure frequency 119.35. 395, tente da X-ray. 395, identifique, autorizado chegada a mar e desça para nível 070, reduza para 2409. 70-2409, Pedro Zinho. Bateria do 2231. Bateria do 2231, read back correct. And report ready for startup and push. And ultimate side 1013. Roger, so we have excellent information. Thank you for your information. Bateria do 2231. Paulo, gol 785. Gol 785, boa tarde. Confirma o nível para o Galeão. Boa tarde, 380. 380, Guardião, para o Galeão, corrigindo, será coordenado a saída da El Blaze, decolando a 10. Grátis. Condor 22, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém pista 1-0. Conta a golfe livre da colagem pista 1-7, vento no 30 graus 07 mais. 67, solicito após a posição pelo voar na proa do Serra Vitor 366, executar o R9 da 10. Até inicialmente perfil da chegada, desça para nível 050, aguarde autorização do R9, da 3567. Do perfil descendo para o 050, da 3567. .395, reduza para 2209, segundo 395. leve e medido no 395. Isso é para nível 060, Guno 395. 060. Dakota Golf, decolado aos 28, autorizado, curva à esquerda e cruzar o campo, reporte livrando o eixo no 028. Certo, vamos ver. Que Mike X-Ray, desce para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento VOE. ILS X-Ray sem o glide, reporte estabilizado. 2000, repassará estabilizado, X-Ray. Via para 2000 pés, altímetro no 013, reduza para 1,70 nós. Ok, descendo até 2000, Guna 013 já está com 1,70 nós, 1,13,96. Cruzando, cabeceira 28. Fim na posição, ainda não visual. Vai cruzar aqui a 28 agora, no momento. 3835, obrigado. 9.35, bom voo. Ah, tudo já. A 7 inicia redução para 1809, está 3567. Confirme. Reduza para 1809, está 3567. 180 nós, doutor 3567. Poderia confirmar? Passo pelo Serra Vida 366, por GPS. Controle o Papatango, Vitorinho da Juliette. Aguarde a autorização, tá 3567. Mantém o perfil da chegada. Estabilizado no localizador, Skimac X-Ray. Skimac X-Ray, complete final do procedimento LS X-Ray sem o glide, torre no 8.6. 18.6 X-Ray. Controle o Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, prossiga. Vitorinho da Juliette, Serra Delta, Lima Oscar para Salvador, 1500 pés, meia dúzia a bordo, através do Veracruz. Vitorinho da Juliette, mantém sequências visuais no 1500 pés, reporte ingressando no corredor Interlagos. Exatamente, Interlagos do Juliette. 3567, após pelo está autorizado pro do Serra Vito 368. Após pelo 368. Number 2, Indy Sector. Sector, if possible, start up on the position. Bom, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo Alfa, Alfa Delta. 070, libera a velocidade para o trip. Autorizado após o fixo Mari, autorizado via chegada Mari. Olá, dona Cota Ruf, boa tarde. Guno 395, reduza para 2009, Guno 395. 209, Guno 395. Ah, qual é a intenção do controle? Tá ficando alto pra mim, vai vetorar? 1. Roger, we have the tracking site on our left side. We're going to start up in our position. It's too hot into the cockpit. Clear startup and standby pushback. O passageiro do 2231. Thank you so much, 2231. O Solon Papa Delta está autorizado a iniciar o acionamento apenas para adiantar, senhor, devido à nossa janela e o tempo pela posição do sol. Bem, estou autorizado ao Papa Delta aguardando a autorização. Delta. 395, informa se reduzir velocidade não vai ser preciso ser vetorado. Ah, porque já está ficando alto. Dessa redução. Salvador, Papa Papa, mais Echo Delta. Salvador, Echo Delta. Echo Delta, prossiga. Ei, decolado, curva direita, ingressando pelo Edu Axé, 500 pés. Echo Delta, 500 pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Echo Delta. Controle Condor 22. No 7, mantém a posição aguardando. Mantém a posição. T0, saída da EL. Mike X-Ray, livre pouso, pista 107. O vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso, X-Ray. Salvador, Eco Hotel Golf. Eco Hotel Golf, mantém a corrida forte, ou no meu país. Verde, Golf. 1395, desça para nível 040, Golf 395. 40, 1395. Parando 2231, left for a push. Start at app, passarido. Fechado, 90. A gente aguardando, autorizando em pouso no 3, Marquinhos. Matando 2000 pés, está no procedimento de LS X-Way sem um glide. Ciente, iniciando a redução 3567. Agora 12 milhas do 366. Gente, aguarde para transferência de comunicações, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a mínima. Curva à esquerda após a decolagem, na saída Puka após direto, o transponder 5543 e a frequência do controle 119.35. Bem, estou autorizado o levantamento nível 135 milhas, decola 17 após curva esquerda, saída Puka após direto, aciona 5543, saída 1935, Alfa Delta. Informe o Alfa, Alfa Delta, cotejamento correto, ajuste 1-0-1-3, informe PLB. Estamos com 2 a bordo. Gente, 2 a bordo para acionamento de táxi 208-612, tenha um bom voo, boa tarde, Alfa, Alfa Delta. 208-612, até a volta. 2, prossiga. 2 da presente, bora lá, bless. Então, perfil da saída. Muito obrigado. C67, completo final da R9, torre no 8, decimal 6. 18, 6 vai completar. Estou 3217, informe que tem aeronave da Oceanair a sua retaguarda, fique atento, ok? Está próximo ao través do gate 09, sem interferir com o mesmo, sem condições de fazer o pushback. Afirmativo. Solo, 19785, gate 2, pushback, acionar. 1785 no gate 02, está autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. 785. Descer para 2000, ok? Descer para 2000 pés, altímetro no 03, autorizado o final do procedimento em LS X-Way sem glide, reporte estabilizado. Osara. Osara na 7, o Virga Max Serra. Virga Max Serra, chame torre no 8, decimal 6. Após o Chanel liberar, então está autorizado para o Chibec, o TAN 3217. 2221, and clear approval to start up and push, and report to Red Vortex. I will call you Red Vortex for 3221. Eco Hotel Golf mantém-se em condições visuais. Corredor forte, reporte ingressando no corredor Interlagos. Gente, vem ouvir. Salvador, doutor 3567, baixar travado da visual, passou 372. Na 3567, continue a aproximação, guardando pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados, 90 metros fechados, pista 190. Paciente, eu tenho 3567. Controle, o Vitorino Gillette para ingresso no Interlago. Vitorino Gillette, mantenha, prossiga direto rotatória, reporte visual com o campo. Rotatória visual, Juliette. 5488, desceu via para 3000 pés, altímetro no 03. 5488.